daqueles que perderam seus filhos e seus pais, e daqueles que aqui já não vivem mais. Por uma bala perdida, muitos caras se foram. Estimativa que não se subtrai, só se soma. Não tire seu corpo fora agora, mas que porra é essa? Não venha me dizer que este papo não te interessa. Somos todos responsáveis, queira ou não queira. Você pode crer, pra mudar sua vida só depende de você. São poucos os que aparecem para te ajudar, mas são muitos que querem num abismo te empurrar. Por inveja ou simplesmente quererem fazer o mal, se você estiver na mira poderá ser fatal. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem, velho. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem, falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Muitos acham que viver do lado negro é bem melhor, traficando armas e passando papelotes na maior. Se tornam violentos, se acham os maiorais, colocam trabuco na cinta e dizem que são os tais. Cuidado, você pode estar entrando numa fria. Será que não basta sofrer no seu dia a dia? Enfrentar o preconceito, viver numa quebra de riscos permanentemente pra sociedade. Somos lixo, já temos muitos problemas, você e eu. Valorize sua vida, proteja o que é seu. Acima de tudo, sua família e os seus chegados. Cuidado que o sistema quer nos ver exterminados. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem, falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem, falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem, falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Só quem sentiu a dor de perder um cara bem chegado pode entender o que eu quero dizer. Não cai na ilusão de que uma arma lhe dará a proteção. Caso contrário, você vai se fuder. Deus é nosso refúgio, escudo e fortaleza, nossa rocha viva, véi. Disso você pode ter certeza. Jogue sua arma fora, mostre que é foda. Seja mais inteligente, você entende então. Olhe para o seu semelhante, veja o que tem feito por ele. Dê valor à sua vida, cuidado, não vacile. Saia de uma vez do crime, não seja mais um alvo de uma bala perdida. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem, falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem. Falo para o seu bem, agora eu falo. Falo para o seu bem.